Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e o futuro vai ser muito mais simples que a gente imagina. Olha aí. Eu também tenho essa ideia, velho. Eu tenho essa ideia. Eu acho que a gente vai demorar muito ainda pra se livrar de certas coisas, tá ligado? E também tem algumas paradas que na nossa cabeça é muito, caralho, um bom. E aí quando você vai pôr na prática, pensar em economizar dinheiro e tal, e você fala, caralho, dava pra fazer desse jeito, eu nem tinha me ligado. É. Aqui é o e eu não vejo a hora de ter o meu óculos autorregulador de grau, porque é uma bosta ter que ficar trocando grau toda hora. Porra! Isso aí, porra, seria muito em bom. Em tudo de futuro que eu pensei, eu nunca tinha pensado nisso. Mano do céu, velho. Olha a economia. Sim, e poderia ser até feito digitalmente, pra ser mais simples, né? Só uma telinha digital assim na frente. Porra, é tipo uma câmera digital, mano. É, o vidro é o mesmo. Mano! Caramba, alô Elon Musk, meu irmão, inventa essa porra aí, véi. Puta, Aquel merda. É foda, velho. Pra mim agora, velho. Quando se trata de tecnologia, Aquel no Japão, diploma na mesa já. Ela já chega chegando. Aqui é o Vinícius Hidalgo e... Nenhuma das listas sobre... Quer dizer, todas as listas sobre tecnologia futura são sempre muito otimistas. Porque, mano, eu vejo... porque a inteligência artificial, ou carros autônomos e tal... Mano, vocês são muito otimistas, velho. Eu acho que no futuro a gente tá muito fodido. É verdade. A tecnologia vai matar a gente. Um moleque de 17 anos que tá escrevendo essas listas aí, velho. Mega curioso, essas merda aí, né? Sempre tem uns bagulhos muito viajados. A lista da Kel, tudo. Quer dizer, a lista que a Kel mandou, né? Que massa e tal, mas tá tão lindo esse futuro. Não, mas se comparar com a casa da internet, a da Kel tá de boa ainda. A casa da internet, você fala, nossa senhora, não vou precisar nem trabalhar no futuro. Alguém vai trabalhar pra mim também. Muito... É. Eles esquecem. Pode falar, amor. Eles esquecem do fator dinheiro nessas listas aí do futuro. Porque vai ter, mas não vai ser barato, não. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para bater um papo sobre as tecnologias do futuro. Vamos dar uma viajada, vai ser uma viajada mesmo, vamos trazer muita coisa aqui de sociedade, questão científica, de moral também, de economia, vai ser uma loucura do caramba. Vamos falar bastante de futuro, vamos extrapolar algumas coisas, mas com aquele pezinho no chão, né? Pra não virar loucura total, tipo Tony Stark fazendo um anel em volta da Terra. Será que o Elon Musk tá tentando, né? De boa. Bem, a gente vai começar a falar aqui sobre o que a gente acha que vai ser o futuro, né? E o que a gente acha que vai vir aí por aí. Mas antes de ir pro futuro, eu acho que é legal a gente voltar um pouquinho no passado e entender como que a gente chegou até aqui, né? A gente teve lá no começo do século XX, a gente teve uma galera que começou a trazer alguns pensamentos mais voltados para a simplicidade, né? Lá em 1909, teve um movimento que chamava futurismo, que foi um movimento artístico, né? Mas que também foi atrelado aí com a arquitetura e tudo mais, que era uma galera ali na Europa que queria trazer mais simplicidade para as coisas. Naquela época também rolou a Primeira Guerra Mundial, então tudo tinha que sair muito rápido, né? Então as produções de armas, de tanque e tudo mais tinham que sair muito rápido e já sair pro combate, né? Então não tinha muito tempo de você ficar fazendo rococó, aquelas arquiteturas que a gente tem, inclusive aqui no centro da cidade de São Paulo, né? Que você vê tudo muito trabalhado, concreto cheio de voltas, né? Que você vê ali no centro barroco, histórico. Barroco, gótico, essas paradas. Isso. A revolução industrial em si já acabou um pouco, né? toda a produção em massa já acabou. É meio triste, eu não gosto não. Vejo umas casas aí que, meu Deus do céu, velho. A gente quando você domina aquelas quadradão branco, falo, vai tomar no cu. O cara paga 2 milhões de reais pra morar dentro de um quadrado frio, creta. É, hoje em dia ainda tem mais pro momento atual, né? Tá muito na moda o bendito do cimento queimado, que pra mim é uma ofensa. Você entra na casa do pobre, o pobre luta por meses pra poder botar um azulejo no chão. Aí o rico vai lá e bota cimento e diz, olha que lindo esse conceito de cimento queimado, que é nada mais ou menos que contrapiso. Ah, se lascar. É doido, né, cara? A visão futurística, ela traz uma estética muito maluca. Que hoje em dia, quando a gente olha pra algumas casas, essas casas muito chiques de condomínio, né? Sei lá, a casa é um... Isso que eu falei, ela é um quadrado enorme. E ela tem, tipo, 3 janelas de vidro na frente, que tem, sei lá, 10 metros de altura o vidro, tá ligado? Aqueles vidros bem grandão, assim, compridão. Você vê a casa toda lá dentro, e do lado de dentro tem porra nenhuma, velho. É aquela coisa minimalista. Tem, tipo, uma cadeira, uma mesa e um sofá. E é isso aí, mano. E o cara paga 2 milhões pra morar aí. Sim. Muito bizarro. Isso aí, imagina, no tempo do Egito, uma casa dessa aí seria um bagulho alienígena, né, cara? O cara assim, cadê o ouro? O faraó vai chegar aí sim. Muito bonito esse espaço grande aqui e tal. Porque ali vai botar, né? Pedaço de ouro, estante de ouro, uma estátua aqui de um jacaré com um braço. O cara, não tá pronto assim, seu faraó. Não. Eu sei que tá brincando. É louco, é sério. Mas era. É muito louco, né? Porque essa estética começou. Na verdade, a galera tinha essa visão artística naquela época, lá no, em 1910, 1915. E essa estética, você hoje em dia, você ainda vê muito, né? Que é o que o Febrini falou. Dessa questão do minimalismo, das formas geométricas ali quadradonas, assim. Então, você vê lá, tipo, o prédio, quando ele tá diferentão, assim, ele tem, sei lá, uns retângulos desalinhados. Não tem mais essa coisa do detalhe, né? Porque as coisas têm que ser rápidas, elas têm que ser mais ágeis, assim. Tem alguns prédios que eles são pré-fabricados, né? Que, tipo, vem aquele caminhãozão longo pra caramba, enorme, trazendo uma coluna. Aí o cara bota lá uma coluna, põe outra, aí meio que encaixa igual um Lego, né? Aí a laje, o cara não bate a laje, ele traz a laje feita, e aí os caras deitam a laje em cima. Parece que tá montando uma casinha mesmo. Só que aí é esse bagulho liso, feio, né? É horroroso, assim. Sim, mas é, né, o que acaba funcionando, né? Não, as coisas, tipo, o negócio tem que ficar em pé. Ninguém mais... Hoje, as casas, elas não são mais feitas, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente não tem climas muito diferentes, né? Muito extremos, aliás. Né? Tipo, não é tão... A gente não tem um frio tão frio. O quente é quente. Ainda é muito, tem lugares do Brasil que é muito quente. Mas as pessoas não se preocupam tanto na construção da casa em fazer a arquitetura de uma forma que ela se mantenha quente no inverno e fria no verão. Isso é verdade. Normalmente você taca o ar-condicionado no calor e no frio você compra um aquecedor. É assim que funciona. É uma mistura de falta de recurso, uma coisa não presente na cultura, né? Tipo, o cara do Nordeste tá lá na seca, não tem o que fazer, cara. Tem que fazer a casa de barro, só que o barro esquenta pra caralho, né? Uma telha, por exemplo, de amianto, calor. Puta que pariu, velho. Se ficar embaixo, parece um forno o bagulho. É um forno, velho. Vira um forno, vira uma airfryer do caramba. E no frio também esfria pra caralho. Aquela porra daquela telha só serve pra não cair chuva dentro mesmo. Não tem isolamento, é só massa, né? Tanto faz. Como é o nome? É só um negócio pra segurar da chuva e do sol direto. Sim. Uma outra coisa também que eu acho que é interessante da gente falar é que muitas das tecnologias que a gente tem hoje, né, elas surgem por conta de necessidades extremas. Então, por exemplo, na guerra a gente teve necessidade de comunicação, então aí a gente foi desenvolvendo muito mais, teve saltos tecnológicos na área de telecomunicações. É, você precisava interceptar mensagens, então aí você teve lá o Alan Turing, que inventou a criptografia, basicamente. Brabo, né? Na verdade, os alemães criaram ali sistemas de criptografia que sempre existiram, de você esconder uma mensagem, mas para você quebrar a decodificação, é um negócio que você leva muito tempo para fazer, e tempo era um negócio ali que eles não tinham. Sim. Então, ele criou formas de automatizar esse processo. Então, essas situações extremas, né, no caso da guerra, a gente, principalmente na guerra, né, a gente acaba acelerando processos e fazendo formas de automatizar, porque a nossa capacidade humana não é o suficiente para fazer o que é preciso dentro do tempo que é preciso. E essas tecnologias, elas se perpetuam porque as pessoas conseguem, de alguma forma, gerar dinheiro com elas. E também avançar, então, né? Pro avanço. Quando não tem, sim, dificuldade. Isso aconteceu até na história antiga mesmo. Se você pegar, por exemplo, o Egito, né? Os caras tiveram que se virar pra conseguir plantar ali, tá ligado? Se você pegar a Europa, todo o lance, uhum, do frio e etc. São muitas adversidades que eles vão construindo tecnologia, né? Pra sobreviver aquelas paradas. E, querendo ou não, eles vão avançando, né? No pensamento. Sim. Sem nem perceber. Aí, enquanto os índios aqui no Brasil estavam numa boa, porque as adversidades aqui eram mínimas comparadas com aqueles caras, né? Pô, o cara da Escandinávia tava fudido, maluco. Se o cara não desenvolvesse algum meio de se aquecer, de viagem, o caralho, tava fudido. O índio aqui no Brasil, meu irmão, comida em abundância, caça em abundância, é um clima, entre aspas, ameno, tá ligado? Então a diversidade era muito menor, né? Então o desenvolvimento tecnológico também era menor. Sim, só que aí a gente chega nos dias atuais aí, em que a gente já tá no ponto em que a gente precisa resolver problemas, né? A gente tem as adversidades que foram causadas por nós mesmos. Exatamente. Que aí é o grande problema. Então, a gente tem, por exemplo, criar uma, que é o que tá em alta aí, o pessoal comenta bastante, que é a LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Lei Geral de Proteção de Dados. Que é porque a gente colocou um monte de dados nossos na internet, aí agora a gente precisa criar uma lei que vá cuidar desses dados. Aí você precisa criar formas de criptografia mais avançadas para cuidar dos dados das pessoas. E a tecnologia vai avançando cada vez mais para que toda a nossa vida fique online. Então a gente tem aí o Pix, que é a questão também que vai entrar, que talvez a discussão mais pra frente, falando de economia talvez. E que também é uma forma de automatização. Só que a quantidade de formas de burlar o sistema e de você conseguir fazer falhas ali, tipo, de você roubar dinheiro também, uhum, aumentam, né? Com toda nova tecnologia, você surge novos problemas que você precisa resolver. Ainda mais que o próprio usuário, ele colabora pra isso, né? A galera tá jogando, sim, dado na rede o tempo todo e não tá nem aí, velho. E depois reclama. Porra, você tá jogando bagulho de propósito, mano. É muito louco. É porque é facilidade, é que... né? O cara é muito cômodo. E até mesmo, assim, não discordando de vocês, porque realmente a gente acaba colocando muito, muito dado na rede. Mas até, por exemplo, sem a gente querer, a gente acaba permitindo certas coisas. Que, por exemplo, o celular da gente tá aí ouvindo umas paradas, pegando uma palavrinha ou outra de boa, e depois ele tá mandando uma propaganda coordenada por causa disso, tá ligado? Mas se você for ver, quando você instala e quando você faz uma conta no Facebook, no Instagram e tal, lá no, naquela leia e concorde lá, bem grande, tá lá dizendo, tá ligado? Ninguém lê. Só que aí é o contrário, porque é foda, você lê, você vai ler e vai achar um monte de coisa ruim, que nem por exemplo, quando você abre uma conta num banco, se você for ler todos aqueles 20 papéis, aquela papelada gigante lá da conta, você vê um monte de coisa que você não vai curtir, tá ligado? Você vai dizer, que merda, tô me roubando, tá ligado? Só que é um negócio meio que necessário, tá ligado? E aí, no caso... só que no caso da rede social, não é necessário. Mas aí tem aquela parada que você vai ficar de fora. Exato. Das coisas, tá ligado? Uhum. E o ruim é que hoje em dia, porque, vamos lá, há uns 10 anos, 15 anos atrás, tinha o Orkut. Se você ficasse fora do Orkut, beleza, tinha um MSN, você não ia ficar tão longe. E querendo ou não, você ia pro colégio ou pra rua e seus amigos estavam lá, você não dependia de uma rede social. Mas hoje tem 20 redes sociais, todas elas estão lhe ouvindo, e se você... Beleza, você pode até ficar... Não, chega de Facebook. Mas o Instagram é do Facebook, o WhatsApp também é do Facebook, tá ligado? É. Aí você tá no Twitter, ele também tá pegando suas coisas. Não adianta. E se você achar... Não, vou sair de todas as redes sociais. Mas de qualquer forma, provavelmente a Steam vai estar lhe ouvindo. Não, o seu PS... O seu PlayStation, ele também vai estar lhe ouvindo. Sim. Mas é exatamente isso que a gente tá falando. Foda. A gente tá falando da mesma coisa, tá ligado? Tipo, o usuário que coloca o dado lá. E às vezes ele nem percebe. Porque se a gente parar pra pensar, cara, hoje a gente tem todas essas redes sociais. Todo mundo conectado, tudo. Mas, cara, 20 anos atrás, nada disso existia. Não. Tá ligado? Sim. Foi criado pelo usuário, cara. Se ninguém usasse essa porra, teria essa informação. Só que hoje é bizarro, mano. Tipo, nego entra na internet, 3 minutos o cara descobre aonde que o artista X tá morando. Tipo, o cara descobre onde é a casa do maluco. Ele tá lá agora tomando café. Se o cara quiser pegar um busão e ir lá, ele vai lá e fala, oi, tudo bom? É bizarro, velho. É muito fácil, né? E nem precisa, né? Porque, tipo, com as redes sociais, já, talvez esse seja o caso de já puxar as redes sociais, que as pessoas compartilham voluntariamente as coisas. Então, tipo, o cara tá lá, por exemplo, hoje eu tava de manhã, tem um cara que foi brincando, curte aí, do mundo marombeiro, blogueiro marombeiro, que é o Renato Cariani. Eu abri o Instagram e tava tomando café com o Renato Cariani, vendo ele mostrando as frutas dele, mostrando o que ele tava comendo. Então, tipo, você acorda de manhã, você vê o que o cara come, você sabe o que ele gosta. O cara tá mostrando pra você. Você tá tomando café junto com a pessoa que você acompanha. Você sabe a casa dele, como que é por dentro, né? Tipo, você fala, mano, se eu entrasse lá, eu sei onde fica cada um dos cômodos. Se você falar assim, tá, o cara fala, não, deixa eu te mostrar aqui onde é que é a cozinha, onde é que você pega uma água. Não, pode deixar, eu sei. Eu já sei. Você já sabe. Muito doido. Tipo, às vezes você conhece mais até do que a casa do seu amigo. Porque às vezes você tem um amigo que não mostra tanto da rede social dele. Eu conheço mais a casa, por exemplo, do Cariano do que, sei lá, da minha tia, que eu não vou lá há muito tempo. Então, tipo, as pessoas voluntariamente geram conteúdo em cima da própria vida. E isso é muito louco, né? Beleza. Isso, no futuro, a tendência é ficar cada vez mais louco, né, cara? A tendência é ficar cada vez mais maluco, cada vez mais claro, cada vez mais... Digo que reality você vai... Os reality shows podem ir pra um nível muito mais avançado. Tipo, se você começa... Se a gente, por exemplo, esse exemplo que eu dei na entrada, né? Imagina você ter um óculos ali que regula o seu grau. Imagina que você tem no lugar do seu óculos uma câmera. O cara vai ver a sua vida através dos seus olhos, em primeira pessoa. Então, tipo, você vai poder ver, por exemplo, num jogo, você pode assistir, sei lá, em vez de um jogo, você pode assistir um vídeo do YouTube em primeira pessoa. O cara conversando, vivendo ali, olha aqui o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo. Mas agora com aquela tecnologia 360, colocar um óculos ali que é a telinha e você virar a cabeça de um lado pro outro, né? Sim. É a coisa mais fácil. E uma experiência maluca de imersão, assim. É que o óculos, o VR, ele ainda não pegou tanto porque a gente não tem capacidade de processamento para que as imagens aí fiquem numa qualidade muito boa quando ela tá nesse processo de 360. Você ainda fica meio... Ainda é meio estranho, né? Quando você olha, fica numa perspectiva estranha. E fora que é um trambolho do cacete, né? Tá falando aqui de uma tecnologia que vai ser o quê? O mesmo óculos que você tá usando, você ouvinte também que usa óculos, esse mesmo óculos, ele vai ter ali, na tela mesmo dele, vai poder passar o bagulho. Então é muito diferente de você botar aquela porra na cara... Você até pensa que vai cair no chão. Então, a quantidade de vídeo que tem da galera tomando susto e quase caindo com essa porra é maravilhoso. Sim. É, pois é. Mas eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito que no futuro essas tecnologias de óculos, elas vão ser muito presentes. Tanto as tecnologias de óculos quanto as tecnologias de relógio. Isso é muito bizarro, porque a gente tá indo pro futuro, mas a gente acaba dando um passo pra trás. E o óculos e o relógio é um bagulho, ó, antigo pra caralho, tá ligado? Até o Wilde tava falando no WhatsApp sobre aquele drone, né, Wilde, que faria acompanhando a gente. Que seria como se fosse um acessório que seria, entre aspas, o seu celular. Ficaria acompanhando você ali voando e aí quando você quisesse mexer, você poderia pegar ele, não sei o que tal. E eu fiquei pensando, mano, pra fazer um drone é caro pra caralho, e tem combustível, energia. Você imagina 100 pessoas com 100 drones dentro de um lugar, então é... Aí eu falei, mano, a Kel me deu um relógio esses dias, Galaxy Fit, que é um relógio que dá batimento cardíaco, essas porra toda. Eu falei, mano... Smartwatch. Eu falei, mano, essa porra no futuro, cara, ele vai substituir o celular, mano. Porque ele é muito prático, extremamente prático, cara. Você, pum, pum, pum, você vê tudo no bagulho. Então, tipo, amanhã ou depois, você não vai precisar ficar enfiando a mão no bolso pra tirar a parada. Você pega aqui. E outra, ele ainda é a prova d'água, mano. Você tá numa chuva. Eu acho que pode... Eu acho que podem seguir segmentos, tá ligado? Essa do relógio eu acho que é uma boa. Uma parada até assim, de tipo, você coloca no seu pulso e beleza, você olha, do seu pulso mesmo, você olha, você mexe, mas talvez tenha até de um jeito assim, que você tire ele e ele volte, por exemplo, a ser um celular de novo, tá ligado? Uma parada assim, você pega ele nas suas mãos pra fazer alguma coisa mais complexa, né? Tipo digitação e tal, e depois você coloca de novo no... Sim, pode ser. No coisa. O que eu tava falando sobre, tipo, ter um assistente pessoal, né? Que vá substituir um smartwatch, um celular, tudo ao mesmo tempo, assim, e que seja, tipo, como se fosse um gêniozinho, né? Voando do seu lado. Uhum. É, eu imagino isso, tipo, de fato, algumas décadas pra frente, quando toda uma questão de tipo, de bateria e de diminuição de componentes, né? Vá criar realmente um aparelho que seja realmente pequeno, tá ligado? E que possa ficar lhe acompanhando, tá ligado? E como é o nome? Pra ele desenvolver algumas questões, sem ser só, tipo, ele ficar, sei lá, voando por voar do seu lado, tá ligado? Porque senão não ia, acho que vira muito daquele negócio, tipo, mano, pra que eu tenho isso se é só eu, sei lá, apertar um botão, tá ligado? Exatamente, por isso que a minha entrada foi sobre a simplicidade do futuro, tá ligado? Aham, eu também, eu acho que é muito, quando entram no assunto, às vezes, não quero adiantar, né, mas quando entram no assunto, às vezes, de casa inteligente, eu às vezes fico viajando eu fico muito no limite, tipo, mano, pra que isso? Se é só, sei lá, apertar um interruptor, tá ligado? Você vai entrar no cômodo e na parede do lado aqui você liga a luz. Tá? Exatamente, cara. Um bagulho, um exemplo só antes da... Ah, fala aqui, ó. Não, pode falar. Uma parada só pra gente seguir na pauta são as portas. As portas, elas entram nessa mesma parada da simplicidade do futuro. Qualquer filme de ficção, qualquer porra que você vê porta que abre sozinha, porta de holograma, porta que abre com olho, não sei o quê, mas, cara... A porta que abre com maçaneta, a porta de casa, é um bagulho tão básico da vida humana que ela vai nos acompanhar durante muito, muito, muito tempo mesmo. Não importa a tecnologia, cara, tá ligado? É muito mais simples você fazer uma porra de uma porta que você vai lá com a mão e abre do que você fazer uma porta que abre com o seu parado do olho, a íris e não sei o que, é mal complexo, energia, dinheiro... material, a porra toda. Então, quando a gente pensa muito em futuro, né? A gente pensa nos bagulhos muito extrapolados, até por conta da ficção científica. Mas aí, quando você para um pouco pra pensar, você fala, mano, esse bagulho aqui, mano... Por exemplo, chinelo. Cara, o chinelo é um bagulho que existe desde da Mesopotâmia. E vai existir pra sempre. Não importa a tecnologia, tá ligado? Sim, faz sentido. Ah, o Febrinho defendendo o chinelo Havaianas aí, pode um botar na bolsa de valores. Do futuro. Pode acabou, comprar acabou o programa. Pode comprar ações da Havaiana, tá aprovado. Grendene aí também, pode comprar. Que vai ter no futuro. Ai, dando prosseguimento com as prospecções do futuro, eu acho que é legal a gente segmentar um pouco as ideias, né? Começar aqui falando de alguns temas, e em cima dos temas a gente pode ir imaginando o que a gente acredita que vai acontecer. O Febrini comentou sobre essa questão do relógio, indo além, né, do que o Wilde falou também da assistente pessoal. Eu acho que isso pode influenciar muito na questão da saúde, né? Trazendo aqui o tema da saúde aí, do que a gente acha que vai mudar de gadgets e tecnologias que vão ser aplicadas aí na área da saúde. Hoje, com esse reloginho aí, a gente já consegue saber, o negócio já mede batimento cardíaco, as suas atividades físicas, quantas calorias você perdeu, o seu nível de estresse. E eu acredito que esse tipo de coisa vai continuar e vai só expandindo. O que a gente chama hoje de tecnologia wearable, que é a vestível, tecnologia vestível, eu acho que vai continuar evoluindo. E isso vai ser usado, inclusive, para... detectar doenças. O seu smartphone, seus smart gadgets aí, seus wearables, vão dizer pra você quanto que você precisa ir pro médico, por exemplo. Sim. Se ele vê lá que você tá com um batimento muito abaixo do que precisa, por exemplo, a gente já tem smart bands, que são dessas mais baratinhas, que tem oxímetro, por conta do coronavírus, né, que a gente já sabe que um dos sintomas do Covid é a baixa oxigenação. Os caras já estão colocando sensores de oxímetro, para medir o nível de oxigênio no sangue, nessas pulseiras. Então, se o cara tiver com oxigênio no sangue muito abaixo, né, por mais que a gente, nesses wearables, na tecnologia que a gente tem hoje, tenham uma precisão mais baixa, né, a gente tem ali uma pressão, sei lá, de 5%, que é, para um equipamento médico é muita coisa, mas para um negócio que tá ali só te ajudando com o exercício tá ok. Não, 5% no futuro, é margem de erro, né? Isso, 5% de margem de erro. 95% para baixo e para cima. Isso. Para um equipamento médico, isso aí é inaceitável. O negócio tem que ser o máximo acurado possível. Mas para um equipamento que tá ali só para você fazer um exercício... uma varredura, né? Alguma coisa assim. Isso. Você tira uma média, faz um negócio ali... Porque se ele der muito abaixo, né, então seja, ele vai te mandar correndo pro hospital. Então eu acho que no futuro é esse tipo de informação, junto com, por exemplo, outra tecnologia que vem surgindo, que não é bem uma tecnologia, mas é mais o custo, né, dessa avaliação caiu, que são essas empresas que a gente vê hoje em dia que fazem análise de DNA, do DNA da pessoa. Então eles dizem qual a probabilidade de você ter tal doença, de você ter qual medicação reage melhor com as informações, conforme as informações do seu DNA. Então, acho que a gente vai partir para um mundo mais customizado, não só na questão de propaganda, mas também na questão da saúde. Então, a gente já vai ali nascer tendo mapeado todo nosso DNA, probabilidade de ter câncer, probabilidade de você ter, sei lá, rinite, probabilidade de você ter uma imunidade mais baixa, vai ter o batimento cardíaco monitorado ali 24 horas por dia, saber se você tem propensão de ter ataque cardíaco. Eu acho que a tecnologia, eu acredito que no futuro ela vai avançar para esse nível. Para o bem, para a gente conseguir se cuidar, e para o mal, para os planos de saúde saúde cobrarem mais caro aí de quem já tem alguma coisa. Não, foi a Kel falando isso e eu só pensando, nossa, olha a quantidade de informação que a gente vai dar. Nem que, porra, mas se pelo menos a gente ganhasse uma porcentagem do que a gente entrega de informação, tá ligado? Pra pelo menos ganhar uma grana com isso, mas não vai ganhar nada. E aí não. Só vão colocar propaganda foda pra gente ver e pensar... Porra, acho que eu vou comprar isso aí, tá ligado? E só os outros vão ganhar, meu irmão. Sim. Porque vão falar, não, ó, Vinícius tá hiperventilando, vamos vender o plano de saúde dele aí, o plano de saúde X. A Vinícius tá começando a correr, vamos já botar um sapato, uns tênis aí massa pra ele olhar, uma camisa, tá ligado? Aí ele começou uma dieta, vamos mostrar aí uns whey. Um lugar pra ele poder comprar coisa aí low carb ou integral, tá ligado? Nossa, velho, olha aí. Sua vida vai ser de controlar a taça. Cara, eu acho que no futuro, juntando sociedade que a gente tá vivendo hoje, tecnologia, eu acho que a gente vai entrar numa onda fitness muito, cara, falando de né? Que é totalmente o oposto do que a gente vinha vivendo. Que a gente vem vivendo o oposto disso. As pessoas se tornando cada vez mais sedentárias. E engordando cada vez mais, né? Obesidade, o caralho. Só que antes do coronavírus, já tava vindo essa onda fit pesado, né, cara? Já tem um bom tempo, velho. Explodiu, então. E agora, depois do coronavírus, cara, que o nego tá valorizando muito a parada de exercício, de treinar e o caralho, e o boom tá estourando cada vez mais, o nego já tá fazendo previsão. O boom tá estourando. Esse boom... Já era um boom, aí ele estourou mais ainda. Ele ficou um boomzão agora. O nego tá fazendo previsão, cara, de que, tipo, daqui 10 anos, a quantidade de atletas que a gente vai ter no Brasil, por exemplo, vai ser 50% a mais do que o que a gente tem hoje, mano. Porque o bagulho, ele tá... Por exemplo, hoje em dia você tem uma bolha de maromba dentro do YouTube, né? Que é gigantesca, velho. Tem personagens, mitologia, memes e não sei o que e tudo. E aí você tem outra bolha gigantesca dos crossfit, mano. Esse bagulho, ele explodiu de uma hora pra outra. Dominou tudo, tá ligado? Então eu acho que com essa parada de você saber o quanto você tem que comer, quantas calorias você tá gastando, o relógio mesmo que eu me deu aqui, ele mostra todas as porra, cara. Ele mostra, ó, você tá gastando tantas calorias. Pra você emagrecer 1 quilo por semana, tem que estar num déficit de 1000 calorias. Tem que comer alguma parada que não chegue, por exemplo, por dia o meu gasto calórico é 2.800 calorias. É muita coisa. Então, pra eu bater isso, cara, eu tenho que arregaçar. Tava engordando de sacanagem mesmo, porque eu tava comendo igual filha da puta. Porque, mano, 2.800 calorias é muita caloria, cara. Muita caloria mesmo. A maioria das pessoas no Brasil gasta 1.900, 2.000 no máximo, tá ligado? Então hoje ele me fala, ó, pra você emagrecer você tem que gastar tanta. E eu ponho lá o alimento e ele me fala quanto que eu tô gastando. E aí quando eu vou dormir, o filho da puta sabe quantas horas eu dormi. E aí ele bota lá, você dormiu tantas horas e você gastou tantas calorias. Então, tipo... É muito louco. E, tipo, só desculpa cortar aí. Mas essa tecnologia específica de ler o sono, que eu comprei a pulseira pro Febrino e comprei uma pra mim também, porque tava na promoção, 50% de desconto. A vida é cheia. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Olha o futuro. O futuro tá chegando pra Kel. O futuro é isso, cara. É a gente gastando todo o nosso dinheiro com coisas que a gente não precisa. Com relógio e precisa. Óculos tecnológico. Sim. Ai, mas esse bagulho, tipo, você usa a pulseira e você dorme, e ele te dá quantas horas ou quantos minutos de sono REM você teve. Nossa, qual foi o nível de recuperação muscular, o nível de recuperação mental. É bizarro. E aí ele te dá uns textinhos e te dando dica de como eu melhorar e tal. Por que eu tenho dificuldade de acordar cedo, cara? Depois que a Kelly me deu essa porra, Will, acredita? Caramba. Porque o meu sono REM, a maior parte do meu sono REM, ele mostra um gráfico lá, né? Aí tem vários picotes, assim, de REM que você entra durante a noite, aquela coisa toda. A maior parte do meu sono REM é justamente entre as 7 da manhã e as 9, cara. Um bloco enorme, assim, tá ligado? Verdeado, assim, que é todo o meu sono de recuperação. Então, tipo, se eu acordar antes desse horário, eu tô fudido, mano. Que eu não tive recuperação nenhuma, cara. E quando eu acordo 6 horas, mano, eu fico quebrado, velho. Nossa senhora, eu rolei quase 3 meses pra ir no banco ali pegar um dinheiro, porque eu não consigo, velho. Eu acordo de vez que eu tenho um cacete, velho. É foda, cara. Essas tecnologias de saúde, tudo elas vão ser muito loucas. E extrapolando muito, muito, muito pro futuro mesmo, até vendo uma palestra que eu tava falando dias atrás, essa parada de impressora 3D que a gente tem hoje, meu irmão, isso aí no futuro, rapaz, não é um futuro tão próximo assim, vamos pôr uns 40, 50 anos no mínimo, não, né? Isso vai ser uma parada revolucionária, meu irmão. O médico vai. Na palestra, ele falou, cara, você só vai morrer que você vai deteriorar seu cérebro, tá ligado? Você vai ficar caquético, vai ficar gagá. Só por isso que você vai morrer. Por mas quê? Lindo. Porque, cara, tudo... Mano, vai ser possível. Vai ser possível, lógico, sequência de DNA, tem uma par de coisas. Tudo isso que a gente tá falando do futuro já vem de muitos estudos, né? Era aquela palavra, não sei se era o Galileu que falava, cheguei mais longe porque subi nos ombros de gigantes. E a tecnologia funciona assim, né? Ela consegue ir mais longe porque ela tá subindo nos ombros de vários gigantes que vieram antes. Então tem toda a parte de sequenciar DNA. Genoma, porra toda, medula, não sei o que lá, que vai possibilitar esse tipo de impressão. Mas no futuro, cara, você vai conseguir arrancar a pele do cara inteira e imprimir uma pele completamente nova, do jeito que o cara quiser, mano. Olha que bizarro, velho. Isso hoje em dia é totalmente ficção científica, né? Mas dentro da literatura médica, os caras já estão discutindo isso. Bizarro, cara. O futuro às vezes me assusta. Mano, e esse lance que a gente passou agora da pandemia abriu um puta alerta, né, e no avanço tecnológico aí da parte biológica, né? Porque por mais que a gente tenha avançado na tecnologia, na parte de comunicação, principalmente na parte de comunicação, né, nesses últimos anos, você pega a internet, você pega o nível de processamento das coisas como aumentou, os processadores cada vez maiores, placas de vídeo cada vez mais realistas, você tem ray tracing, você foi avançando muito nessa área da computação, mas algumas áreas do conhecimento foram ficando um pouco para trás. A parte da biologia mesmo foi um negócio que as pessoas se assustaram muito quando aconteceu a pandemia, né? Porque surgiu um vírus novo, uma pequena mutação num vírus que já existia, que habitava ali nos morceguinhos, que a gente ainda não sabe muito bem de onde veio, e que passou pro humano, que do nada, em um ano, matou mais de 1 milhão de pessoas. E aí a gente não tem, ter uma tecnologia de combate a isso rapidamente, né? A gente não conseguir combater isso de uma forma rápida. Não digo que não tenha sido rápido, porque a gente chegou numa vacina muito mais rápida do que qualquer outra superou algum, todas outra as situação parecida. Né? Sim, mas não acompanhou o nível de avanço que a gente tem com as outras áreas, principalmente dessa área de tecnologia e processamento. Que a gente tá acostumado a, tipo, trocar de uma rede social, trocar um meme pro outro em questão de dias. E a gente acha que isso se aplica... A gente ficou muito mal acostumado, na verdade, né? A humanidade em si ficou muito mal acostumada. Você pega mercado, o mercado financeiro, as coisas mudam de horas. De uma hora pra outra, uma empresa que valia bilhões vale centavos. De uma hora pra outra, uma empresa que vale, sei lá, centavos, começa a valer bilhões. A empresa lá do então... Cyberpunk que eu diga, né? Sim. É. Ou um ambiente cheio de bugs. É foda, cara. É muito interessante perceber como que a gente evoluiu rápido e como que daqui pra frente vai ser mais rápido ainda, né? Por exemplo, sim, você pega aí a humanidade, tem que 200 mil anos, vamos colocar, pra arredondar, né? O Homo sapiens. De 200 mil anos pra cá, chegou onde a gente tá. Só que a maioria das evoluções foi tipo de 5 mil anos pra cá, mano. A gente passou, sim, 195 mil anos cagando, limpando o cu com folha, fugindo de bicho no meio do mato, tá ligado? Então, 195 mil anos com a evolução muito, muito pouca. E os últimos 5 mil anos, bum do bum, bumzão, tá ligado? E daqui pra frente, cara, vai ser cada vez pior. Tipo, hoje eu vejo, sim, coisas que o Elon Musk fala, tipo, há 10 anos atrás, o cara era um maluco. Quando eu vi o foguete do cara pousar, o cara, esse bagulho saiu e depois pousou em pezinho assim, eu falei, ah, não, tio, isso aí é videogame. Foi e voltou pronto pra outra, só falando, entra aqui que eu vou de novo. Caralho. Eu falei, mano, isso aí, pensável, 10 anos atrás, hein? Estamos falando de 2010. Sim. E você voltar pra década de 90, nossa, isso era impossível. Todos os cara, caras imagina, da ciência cara, falaram, mano, é impossível você trazer o bicho de volta. Sim. Imagina a loucura, né? Quando você pega uma pessoa idosa hoje em dia. Ela nasceu, por exemplo, uma pessoa idosa que nasceu lá no, em 1910, 1920. Que, sei lá, que tá fazendo 100 anos agora. 1920. Imagina o salto, a loucura que essa pessoa não passou. Tipo, de você viver num mundo que não existia televisão, que você ouvia só o rádio, e você viu o surgimento da tela preto e branco, e você viu o surgimento da tela colorida, e você viu o surgimento do telefone, e aí você vê o negócio virar tecnologia sem fio, e você vê o primeiro homem pisando na lua, e você vê o salto que você tem de uma pessoa que nasceu no século 20 ali, em 1900 e pouquinho, que chegou a 2020. Meu, é uma loucura. É um choque, cara. Tipo, eu vivi isso, posso relatar que eu vivi isso na minha pele, com uma pessoa que trabalhava diretamente comigo, que era o seu Zé, de 72 anos, já falei muito dele na CC aí, quando eu trabalhava na Hagbur, presinha de borracha, e era um velho extremamente rabugento, extremamente ranzinza, chato pra caralho, reclamava aquele, mano, pensa num cara insuportável, o seu Zé era tutável, assim, gosto muito dele, me ensinou muito. Teve um dia, uma das poucas vezes que a gente conseguiu ter uma conversa entre dois seres humanos normal, que ele se abriu, cara, e ele falou pra mim, a gente tava conversando sobre sociedade, e ele falou pra mim, esse mundo aqui pra mim não é o meu mundo, tô vivendo em outro lugar, parece que o planeta, tudo que vocês têm aí de tecnologia, não conheço nada, não entendo nada, não consigo acompanhar, as lojas, eu sabia onde era a padaria, hoje em dia não tem mais padaria, fechou, já é outra parada, eu sabia onde era o mercado, hoje em dia não tem mais, todos os meus amigos morreram, que eu já tenho 72 anos, a minha família, cada um vive a sua vida no seu lugar, dentro novo, e eu tô perdido, cara, eu tô perdido nesse mundo. Também não vou me matar por conta disso, quero continuar vivendo. Mas é muito difícil pra mim ver em um planeta que é diferente do meu. Cara, esse bagulho me marcou muito, assim. Eu aprendi muito com o seu Zé, velho. Era um velho, filho da puta, mas aprendi muito com ele. Reflete totalmente nisso que ele falou, tá ligado? Se pra mim, eu sou tão velho assim, ver o porra do foguete do Elon Musk pousar já é bizarro, imagina pra uma pessoa de 1920. Não, cara, mano, é o seguinte, a gente é mais novo, né, comparado ao seu Zé aí. E eu também tenho muito exemplo disso. É, mas a gente até viveu um pouco disso, porque a gente veio de uma época analógica, tá ligado? De TV e tudo, onde a gente não fazia... A gente veio de um tempo em que se mandassem, tipo, não, existe uma tecnologia que conecta a gente ao mundo inteiro, não sei o que, a gente ia ficar, o quê? Como assim? A gente ia falar, é tipo um telefone, só que a gente não tinha ideia do que era internet, tá ligado? Sim. E eu sei que a internet veio, se difundiu, chegou um tempo ali nos anos 2000 em que muita gente tinha computador, e isso só cresceu, tá ligado? E você para pra pensar em que, tipo, o seu smartphone hoje, tá ligado? Ele vai dar de 10 a 0 em qualquer computadorzinho, nossa, qualquer coisa, assim, que você teve acesso há, tipo, 15 anos atrás, tá ligado? Dá de 10 a 0. Eu tava comentando com a Kel ontem, amor, não lembro, sobre gráfico de videogame. Tava falando, mano, a gente jogava no Play 1. Acho que foi na sexta. Foi na sexta, né? A gente jogava no Play 1, Wing Eleven, você via o bonequinho lá horroroso, velho. Se você jogar na internet hoje o gráfico do Wing Eleven Play 1, horroroso, mas só porque o boneco era careca, nós falávamos, mano, é igualzinho o Ronaldo Fenômeno. É igual, velho. Eu pensei que era o cara, mano, é igual. Aí você vê hoje os FIFA novo, o Neymar, mano, o moleque faz expressão, o moleque mostra os dentes, você vê a língua mexendo dentro da boca quando o cara tá falando. É um bagulho assim de outro mundo, tá ligado? E estamos falando de pouco tempo aí, de quê? 15 anos de evolução de lá pra cá, ou mais, né? Eu não lembro se eu ouvi isso num Nerdcast ou se eu ouvi isso em algum vídeo, mas o pessoal tava falando que tem tem um estudo que eles fazem mais ou menos, tipo, de que o tempo que leva, um gap de tempo, né, que se você pegasse uma pessoa do passado e trouxesse pro futuro, o choque de realidade seria tão grande que ela morreria. Isso é bem conhecido na filosofia. Tipo, se você pegar uma pessoa lá da era grega e traz pra Revolução Industrial, a pessoa vai ter um choque gigantesco. E ela morre. Hoje em dia, se você pega uma pessoa, sei lá, dos anos 50 e traz pra atualidade, talvez o choque já fosse grande o suficiente pra pessoa ter um ataque cardíaco e morrer. De choque, velho. É, tipo, se você pega um cara da Grécia Antiga, traz pra Idade Média, não mudou muita coisa. Tem aquela vidinha ali, nego plantando, nego se matando com espada, lança, ele sabe o que que é isso. Agora, se você pegar um cara lá da mesma Grécia, da mesma idade, e trazer pra hoje em dia, e meter um Galaxy Fit na mão dele, os deuses estão falando comigo através desta pulseira. Este bracelete amaldiçoado está dizendo que meus batimentos estão mais altos. Batimento, o cara não deve nem saber o que era o batimento. Uma tal de Amazon está me oferecendo uma nova espada grega. É muito bizarro, né, cara? Porque, tipo, biologicamente falando, é a mesma coisa, tá ligado? Uma pessoa que nasceu em 550 antes de Cristo, um neném, e um neném que nasce hoje, 2021, biologicamente falando, são a mesma coisa. Tem a mesma capacidade cognitiva, tudo. Não é outra espécie, tá ligado? É a mesma coisa, só que pra você ver como essa parada social e cultural, ela muda, né, cara? A ponto do cara ficar perdido, mano. Sim. E você pega, por exemplo, as crianças que estão nascendo agora, elas nunca vão saber como é o mundo sem internet. Como é o mundo sem o smartphone. Como é o mundo sem ela pegar na telinha dela ali e escolher a galinha pintadinha. Elas, na cabeça dela, é o mundo é aquilo. Exatamente. Saindo aí um pouco da parte da saúde, a gente pode ir também para as evoluções aí na área de transporte. Porque hoje a gente tem um grande problema que continua sendo mais uma vez é um problema criado pelo ser humano, que é a questão do tráfego. A gente tem muito trânsito nas grandes cidades. E é uma situação que não existia antes. Não tinha um tráfego de carroça, de engarrafamento de carroça, que diga bem. Tinha. Quem tinha aí carroça, cria um carro, o top do top, né? Também, de charrete. No começo do automóvel também. No começo do automóvel, quem tinha era tipo, nossa senhora, 1% do planeta. A gente é uma maluquista, porra. Mas é engraçado, porque essa questão do transporte é foda, porque eu lembro que a gente tinha, houve um momento na nossa história em que foi meio que imposto, assim, sobre essa questão de, tipo, você morar num canto e trabalhar em outro, sabe? E aí esse êxodo que você faz, essa movimentação que você faz de um ponto a outro, todo mundo no mesmo horário e tal, é que dá um problema sério, começou a dar um problema sério com o passar dos anos. Porque, tipo, no fim das contas, todo mundo tinha que ter carro, a população aumentou drasticamente. E o problema é o seguinte, depois que tem uma avenida lá, avenida até larga e tal, cheia de prédio, ela já tá pronta, não dá pra você aumentar, tá ligado? O mundo não é um civilization, um Age of Empires, que você só reconstrói, você destrói tudo e reconstrói do lado, tá ligado? Bota uma rua a mais. Não, aquele que você clica e arrasta. Isso, você só clica e arrasta, você pausa o jogo, clica e arrasta e tá lá, largo, todo mundo tá passando. Não, tá ligado? Posso o problema dar exemplo, é que tá tudo construído lá. Posso dar exemplo de uma coisa que fala isso que o Ju tá falando na prática mesmo? Cara, quando eu era criança, a coisa mais rara que tinha era você encontrar uma rua que era contramão, tá ligado? Uma rua de bairro que era contramão. Era raríssimo, era raríssimo. Hoje em dia, 2021, é a coisa mais normal do mundo. Você encontrar essas vias arteriais, que se chama, né? Que são essas ruazinhas de bairro. Duas mãos. Uma pra lá, aliás, com contramão, né? Com as duas pistas, vai numa única direção. Uma mão só. Por quê? Porque o fluxo de carro ali já tava tão bizarro que a prefeitura falou, mano, se a gente não botar uma mão só nessa porra aqui, fudeu. Não, vai não travar. Vai dar. Tá ligado? O barão vai ter que tirar os carros de helicóptero. Porque não tem condição, velho. Mano, isso é muito nítido, velho. Isso é muito, era muito raro você ver uma rua assim. Hoje em dia, o que mais tem, aqui em Colina, houve uma reconfiguração total das ruas. Total, mais de 10 ruas se tornaram ruas de mão única. Pra você e pra mim que entrego. E a Colina tem 15 ruas. 15 ruas. Imagina pra mim que entrego, velho. Ia pra qualquer lugar facinho, fazia um itinerário, né? Mó de boa. Hoje em dia o cara pede uma marmita do meu lado aqui, eu tenho que dar uma volta do caralho, mas não tinha condição, cara. Tava realmente travando. Uma cidade interior tava travando de carro. Imagina uma metrópole, velho. Sim, não, o negócio é bizarro. E aí, velho, nisso a galera precisa urgente mesmo melhorar essa questão de trânsito, velho. Melhorar em vários sentidos, tá ligado? Tanto em questão, sei lá, de poluição, qualidade. Porque, cara, é o seguinte, todo mundo que dirige sabe como é estressante dirigir. Independente, carro, moto, sei lá, o cara, você tá em transporte público, uma merda. Você tá dentro de um... você tá num trânsito, é péssimo, tá ligado? Você dirigir numa autoestrada, a férias, é tranquilo. Agora você tá trabalhando todo dia, pegar trânsito. Mão, quando vê o bairro que você anda, tá tudo hora. Mudado. Sim. E você a 100 por hora, Wilde, dirigindo, é muito mais de boa do que você num trânsito ali, anda, para. Puta, cansa demais, cara, fica exausto. Enjoa. Fica enjoado. É foda. E, tipo, por mais que a gente fale, mas a solução é o transporte público, a solução é, sei lá, carros por aplicativo. Você ainda tem um problema que as pessoas... Tipo, o transporte público hoje em dia, ele não é 100%. Ele não resolve todos os problemas. Por exemplo, lá na cidade do Febrini, pra você ir pra cidade de São Paulo, tipo, o ônibus é a cada uma hora. Tipo, se o cara tem carro, e nessa uma hora ele já foi pra São Paulo, já tá lá. Nesse período todo. E aí, por mais que você fale, mas é o meio ambiente, uma pessoa por carro não dá... a gente vai conseguir, eu acho que no futuro, ou os carros vão passar a ficar muito mais caros, a ponto de que você vai fazer a conta e vai valer mais a pena você pagar um carro de aplicativo, ou se você tiver aquele carro que as pessoas falam, né, da questão do carro autônomo, que você coloca o seu carro para trabalhar para você e ele vai... fazendo viagens por aí, né? Enquanto você tá trabalhando, por exemplo. Seu carro vai trabalhar para você. Ou a gente também tem a questão de melhorar mesmo o transporte público, né? Tem o Elon Musk aí, mais uma vez, Tony Stark, Toninho do Diabo louco. Toninho do Diabo high-tech, inventando aí que de fazer um trem com Hyperloop lá. É tipo tecnologia com viagens extremamente rápidas. Supersônico. Então, supersônico. Que é tipo você pegar o trem bala do Japão, fazer vezes 3 e fazer as viagens tipo de atravessar a cidade, estados, né, em questão de horas. Tipo, então, só que isso é um negócio que custa muito caro pra fazer, né? Essa é a única coisa, assim, do Elon Musk que eu acho que é muito bosta mesmo, sabe? Eu acho que, minha opinião, pessoal, tá? Eu acho que chegou atrasado, mano. Esse trem super rápido, acho que ele chegou atrasado, tá ligado? Se tivesse chegado alguns anos atrás, seria um bagulho bom. Mas hoje em dia, cara, ele não vai dar conta, não tem como, gente. A única solução, transporte, não colapsar no futuro, vai ser, primeiro, a quantidade de home office aumentando cada vez mais, para as pessoas não saírem tanto de casa para ir pro trampo. Isso pode acontecer devido à própria experiência que a gente teve com a pandemia, né? Tem muita empresa que parou para pensar e falou, caralho, gastava 100 mil reais, um monte de coisa para ter uma empresa, esses filhos da puta podem trabalhar de casa. Eu nem pago impossível. É foda porque, na verdade, ninguém pensou nisso, tá ligado? É foda como, tipo, tem umas coisas que acontecem que só assim pra você, olha só, é possível, tá ligado? Porque você faz uma empresa gigante lá, e aí tem que pagar energia, tem que pagar, sei lá, o IPTU, tem que dar passagem barra combustível para os seus funcionários chegar lá. Aí até tem que ter toda a estrutura. O seu funcionário cagar. Conta d'água. Aí, se quebrar as cadeiras, você tem que consertar, tá ligado? Mano, isso tudo some quando o cara trabalha de casa e ele só tem que dar play no Skype, tá ligado? É muito doido. O cara tá trabalhando de casa, a única coisa que o empregador dá é o computador, que é emprestado. Que quando acaba ele devolve e dá, sei lá, mano. Quando tipo, dá, né? O mouse tem vezes que nem dá. Se o cara tiver um PCzinho em casa e fizer um trampinho que não precisa de muita memória, muita coisa, ele faz de boa, mano. Sim, também tem isso. Então, tem gente tipo... que trampa em casa do celular, que é exato. Só pra fazer ligação. Exatamente. Então você soma isso, as pessoas indo cada vez menos ao trabalho de forma física, o home office. Também a questão de pedidos, né? Que hoje em dia isso aí é outro boom do é outro boom aí. Que é o negócio de pedir comida. É um bumbum. Bumbum. Pedir comida, pedir uma coisa, pedir um item, sei lá, alguma porra. Você quer comprar um fone, você pede pela internet, não sei o quê. Então, pra mim, na minha opinião, Febrini, a única solução é isso, cara. É as pessoas trabalharem cada vez mais em casa, pedirem as coisas assim, porque isso vai acontecer mesmo, não tem jeito, tá ligado? As pessoas estão pedindo cada vez mais. A Amazon deixa a gente mentir, né? Os números da Amazon deixa a gente mentir. E outra, as pessoas se locomoverem mais dentro do próprio bairro, mano. Eu acho que isso vai acontecer no futuro, tá ligado? É o único jeito de solucionar, porque, mano, se não fizer isso aí, não vai ter trenzinho de Elon Musk que vai salvar, não, cara. É muito carro, velho. O trem do Elon Musk, eu acho que vai ser interessante pra viagens de grandes distâncias. Porque você tem, por exemplo, viagem de avião, você pega essas empresas aéreas aí, todas elas estão sempre no vermelho. Estão sempre no limite, o lucro delas é muito baixo. Quando dá uma merdinha, já é uma grana desgraçada que esse cara tem que gastar. Então, tipo, você, por exemplo, pra gente daqui de São Paulo a Pernambuco, se tiver uma linha de trem que faz essa viagem e em 3 horas, em 4, 5 horas, que é o tempo do avião, fodida. Não é. Mas também e você conseguir levar cargas aí... maiores. Dá tempo de falar, ei! Qual agora eu imagino que a questão, questão de trem, essas coisas, até chega até a ser mais seguro que avião, não? Será que... Deve ter algum estudo sobre isso. É que o avião aqui é bagulho, é difícil cair, mas quando cai... Mas é tudo isso. E talvez, até se um trem descarrilasse, a chance fosse até ser maior do que um avião caindo lá... Mas o foda do trem é a velocidade, tá mano. Fora do trem da música é a velocidade. Você tá dentro de uma caixa de ferro a 300 por hora. 500 quilômetros. Mas a questão é a seguinte, a gente tá fazendo esse papo todo sobre, tipo, porque home office, não sei o que e tal. Mas na real, a questão de trânsito, o transporte público no vermelho, porque não tem ônibus pra todo mundo, ou tem lugar que ônibus é pouco e tal, não sei o que. É muito por causa da galera, assim, que trabalha com público geral, de fato, que não tem essa de home office. Vendedor, tá ligado? Questão de zeladoria, tem pessoal de chão de fábrica, tá ligado? Questão de produção, todo mundo tem que realmente vai de um lado pro outro. E muito sobre essa. Tem muito também da questão que eu falei antes, de que, tipo, ou trabalha num ponto, e onde a galera mora é lá do outro lado, tá ligado? Numa cidade vizinha. É coisa diferente. Eu acho que vai ser justamente nesses pontos aí que um transporte, talvez um transporte público mais inteligente e uma questão de carro autônomo, né? Carro autônomo que faz essas viagens programadas assim, ia ser muito, muito mais viável, sabe? No futuro próximo, pra poder... Eu acredito que isso vai acabar, Will. Essa galera. Eu acredito que isso vai acabar, tá ligado? Tipo, essa galera que tá falando do chão de fábrica, né? E a galera que vai lá pra produção mesmo e tal. Cara, isso aí vai acabar, mano. Como a gente tá falando de futuro, tecnologia... Vai ser tudo máquina, velho. Não tem jeito. Eu tô ligado. Eu acho que acabar... acho que vai ter que ser, tipo, um futuro mesmo foda... muito longe, tá ligado? Vamos dizer, você não, tem eu sei, diminuir. 3 mil funcionários, daqui um tempo você vai ter 5. Cara, eu tomo um whey aqui de uma empresa chamada Max Titanium. Eu vi o vídeo da produção do whey, mano, é bizarro, Wilde. A única coisa que faz é lá no começo o cara pega um sacão, parece saco de cimento, e joga lá o pó e já era, mano. O resto é totalmente automatizado. Não tem contato nenhum com o ser humano. Desde o momento que o cara jogou o pó até o momento que sai lá na frente, dentro daquele pote, com rótulo, rosqueado, bonitinho, com scoop lá dentro do saquinho, velho. É muito bizarro, velho. Eu tô ligado. Mas, por exemplo, pra você ver, fábrica de carro. Tipo, a gente vê vídeo de fábrica de carro e vê todo aquele maquinário se mexendo pra lá e pra cá, esteira, braço mecânico, e solda de um ponto, traz pra outro, não sei o quê. Só que tudo isso tem que ser auxiliar, tem que ter ser humano por perto pra fazer essa logística, às vezes, funcionar, tá ligado? Só que é bem menos, com... Né? Isso com o tempo... E outra, isso com o tempo, isso até diminui mais ainda, tá ligado? A galera consegue chegar a funilar mais ainda, de tipo, ó, a gente consegue tirar essa galera aí. Só que, vendo isso, até a gente começa a entrar até, pensar até num problema de, tipo, e essa galera que vai sair, vai pra onde, né? Mas não vamos entrar nessa parte, porque aí eu acho que já é uma seara... Então, essa já galera é que vai sair, em tese, ela deveria o quê? Entrar na tecnologia, porque vai precisar cada vez mais de gente capacitada para quê? Para elaborar novas máquinas, novos processos, mexer com data, essas coisas que aí você e a Kel faz aí de tecnologia aí, tá ligado? Vai precisar desse povo, porque tem alguns trampos manual que não tem jeito, tem que ter o ser humano lá, tá ligado? Mas no futuro, tipo assim, daqui 50 anos, cara, a quantidade de trabalhador vai ser muito, muito menor, velho. Tem jeito, trabalhador braçal, tá ligado? Esse cara que pega a peça... Quando eu trabalhava na Natura, até foi engraçado. Tinha um cara que virava as caixas. Descia as caixas da Natura em uma esteira e aí dividia em duas, né? Esse cara ficava lá na frente. Quando a etiqueta era azul, ele deixava passar. Quando a etiqueta era verde, ele virava pra outra esteira. Chamava de virador, pra outra esteira. Mano, o cara era muito bom e era muito rápido nisso. Virava. O que os caras fizeram depois de um tempo? Meteram um leitor lá, cara. Digital, lá, fudido, lá, com uma luzinha vermelha. Que ele batia na etiqueta, tinha um código de barra, e ele virava automaticamente, através de um mecanismo na esteira, pra lá e pra cá. Pegaram esse cara e mandaram embora, velho. Caralho, pronto, mínimo, né? Mas que se você pensar no mundo inteiro... Isso que o Febrini falou, isso que tu falou, Febrini, é a questão, por exemplo, dos armazéns da Amazon agora. Tipo, lá nos armazéns da Amazon, é tudo cheio de QR Code, código disso, código daquilo, e tem um monte de robozinho, que é tipo aquela... Eles parecem umas empilhadeiras e tal, e eles saem e eles ficam tudo correndo por lá, passa por debaixo daquelas estantes gigantes, tá ligado? Não precisa ficar, tipo, dando volta, não sei o quê. Vai passando por debaixo, não sei o quê, acha o lugar, para, sobe, pega o negócio, volta, lá pra coisa. Aí, tipo, vê o quanto isso não agilizou de logística, tá ligado? Porque se você for falar pra um funcionário, olha, eu quero que você pegue o, sei lá, um mouse da Microsoft, que tá lá na prateleira 13, e eu quero ágil. O funcionário vai olhar assim, ó, oh, quem trabalha correndo é Ayrton Senna, e vê onde ele tá hoje. O cara vai mandar essa pra você. E eu quero rapidez, cara, ó, quem trabalha correndo é Ayrton Senna, e vê onde ele tá hoje. O cara vai mandar essa, foda, a máquina não faz isso, meu amigo. O Wilde falando desse negócio de estoque, eu só lembro daqueles vídeos que a gente vê de pegadinha, de fail, que é os caras brincando com a empilhadeira e derruba o estoque inteiro. Você só vê as estantes assim, tum, tum, tum, tum. O robô não vai fazer isso, não vai tirar esse prejuízo. É foda, cara. Olha, mas é o seguinte, mas calma, a gente tá aí conversando, tá tendo várias coisas, mas quando eu mandei aqui secretamente no chat, vamos falar de transporte, era pra falar de uma coisa só, pra falar de teletransporte. Porque todos esses problemas... Não, é sério, não, mas eu quero falar muito sério aqui, porque eu já tive discussões já em vários lugares. Eu quero falar do teletransporte, porque tudo isso que a gente tá falando de não, sei lá, carro autônomo, ou, tipo, mudar as pessoas trabalharem em outro lugar, não sei o que e tal. Porque, enfim, questão de logística, de fato, não vai acabar. Né? Vai ter que encontrar meios melhores. Tanto que, aqui no Brasil, é uma tristeza a gente não ter uma linha ferroviária foda pra que a gente tivesse uma logística top, tá ligado? Linha ferroviária saindo dos portos, tem Santos, que tem aqui em Pernambuco também, e distribuindo pro Brasil de uma forma muito melhor do que depender de um milhão de caminhoneiros trabalhando de um jeito. Trabalhando também no vermelho, eles estão sempre atrasados, não sei o que, isso só dá merda, tá ligado? Com o teletransporte espalhado pelo país, pelo mundo, isso não estaria, não aconteceria. Ia ser a melhor parada de todas. A gente ter, tipo, o hub de teletransporte, sei lá, em São Paulo tem o hub A, que fica lá na, sei lá, na Paulista, tá ligado? E de lá você tem um cartão, não sei o que, você paga uma taxa e vai de São Paulo pra Pernambuco em um clique, tá ligado? Pra você fazer um determinado trabalho lá, tá ligado? Ver o quão foda você não poderia... o quanto isso não agilizaria um monte de coisa. E, tipo, fronteira ia ser uma parada muito efêmera, tá ligado? No futuro com um teletransporte que pudesse usar assim. Aí eu acho que a maior parada, assim, de teletransporte ia ser porque, tipo, questão de segurança, tá ligado? E como é o nome? E ia acabar que, tipo, questão de empresa aérea ia se fuder, tá ligado? E às vezes até questão de carro, aí sim ia diminuir muito, e talvez só ficasse em transporte de bairro, sabe? Você transporta pra um lugar, pega aquele carro e só pra se locomover numa distância mínima, você não precisa ficar em trânsito. O meu único grande problema, e tal. Aí sim ia ser uma realidade foda. Porém, de todas as tecnologias loucas que a gente falou até hoje, essa é a mais impossível de acontecer. Eu ia falar, o meu único problema com o teletransporte é uma coisinha que a gente tem chamada física. Meu único problema com o teletransporte. Não, mas era isso. A gente tá conjectando no futuro aqui, meu amigo. Tem, mas é aquele negócio, o futuro com o pé no chão. O teletransporte, cara, ele é muito viajado, velho. Ah, então, vai tomar um pouco mais. Não, mas vamos discutir ele. É interessante. Eu já comecei um negócio, vocês falaram, não pode. Não tô falando não pode, caralho. Ele é muito viajado, mas vamos discutir ele, que é interessante também. Por quê? Porque o Wilde, ele quer manter a fantasia dele, ele não quer ser destruído. Não, eu conheço, eu já sei, eu estudei. Sim. Eu tô ligado nisso aí. É foda, porque, tipo assim, o teletransporte em si, tirando todas essas questões sociais que o Wilde falou, essa capacidade de você sair de um lugar ali, desintegrar e integrar em outro, mano, isso aí seria uma revolução, acho que ninguém nunca viu, acho que isso aí seria mais do que sequenciar o genoma humano, mais do que conseguir dividir o átomo, mais do que o cara que viu a primeira bactéria. Você transformar matéria em energia e depois conseguir desfazer isso. Na mesma sequência, mantendo as organizações dos átomos das células e tipo, voltando à mesma consciência do outro lado. Não, se isso fosse possível, seria uma parada que, tipo, mano, dava pra sentar com Deus assim na mesa e falar, e aí, velho? Mano, eu acho que de novo aí, eu fiz um bagulho foda. Pra gente chegar num nível do teletransporte ser possível, a gente teria que estar no mesmo nível da imortalidade, basicamente. Porque se você consegue montar e desmontar uma consciência, você praticamente é Deus. E outra, hoje em dia, vamos pegar uma coisa simples, né? Esse bagulho que o Wilde falou, ele é viajado e tal, mas é muito da hora, porque é interessante a gente tentar chegar lá, né? E a ciência vive disso. Para pra pensar, uma imagem. O Wilde tem na casa dele lá um livro. Cara, ele tem aquele livro. Ele consegue pegar aquele livro, escanear, jogar aquela porra que tá na mão dele na tela do computador, mano. Aquela imagem que tá na mão do Wilde transformou em informação e tá na frente dele no computador. Ele consegue pegar essa informação. Oi, Wilde? Pra meios legais, eu escaneei um desenho. Eu fiz um desenho e escaneei ele. Pode ser. Copyright. Pô, tu não pode escanear a capa do livro e pôr na internet? Que porra é essa? Não, você falou o livro todo. Não, a capa. Já virou o livro. Tô falando da capa. Ele escaneou a capa e botou aqui. Então o bagulho que tava lá na mão do fisicamente. Também não pode, tem direitos autorais no desenho. Então vamos acabar com as redes sociais, então, que nego tá pondo foto de um monte de coisa. Não dá, não tem como. Não tem como, tá tudo viciado. Pronto, vamos falar da foto, que é pior ainda. O Wilde vai lá, tira uma foto da capa do livro dele, que tá lá na mão dele. Ele transfere essa foto pra internet em forma de informação, manda pra mim, eu pego essa foto, consigo imprimir aqui. Isso é um princípio básico de teletransporte, cara, tá ligado? Sim. Dá pra começar daí, que é o quê? O Wild pegou lá uma parada física, transformou em energia, em informação, veio através da internet, ou por cabo, ou pelo ar, chegou até mim e eu consegui imprimir aquela parada e trazer ela aqui pra minha mão. É uma espécie básica de teletransporte, tá ligado? E digo mais, a gente faz isso hoje em dia com impressora 3D. Eu crio um projeto aqui da capinha do celular, mando pra internet, a pessoa baixa e imprime uma outra capinha. Só que aí o lance é, a gente clona. Exatamente. Você não tá, tipo, transportando, né? Ah, o clone, eu acho que vai ser um bagulho que vai ser possível. Eu não sei do lance da consciência ainda, né? Porque é um bagulho mais complicado. Mas se a gente tava falando lá atrás de você imprimir membros, por exemplo, você imprimir pedaços de pele, né? Por exemplo, de pessoas que sofreram queimaduras, por exemplo, que hoje já é uma coisa mais plausível, né? Que a gente já tem alguns estudos aí que os caras colocam pele humana pra crescer em porco. E aí o cara pega essa pele e coloca ali no... Puta que pariu. Na pessoa. Eu tô começando a achar que é possível mesmo o teletransporte, cara. Não, sabe por quê? Só que você vai morrer. Então, mas ó, vamos viajar aqui na brisa do Yuri. Mas com a ciência, não vamos descolar da ciência. O que que tem hoje? Hoje a galera, tem até aqueles nerdcast lá que fala de tecnologia, né? Tinha uma galera que falava de genoma, esqueci o nome do programa. Generacast. Tem um esquema lá que os caras conseguem já fazer o upload de determinadas informações para estruturas biológicas. Sim. Isso aí já é uma parada assim que, mano, aí a gente tá entrando num campo aqui da viagem. Mas é um bagulho real. Sim. Os caras já conseguem fazer isso. Eu acho que eu tô entendendo. Se a galera consegue fazer isso, se a gente conseguir fazer o inverso, se a gente conseguir pegar a informação do meio biológico e salvar aquela parada, a gente consegue destruir aquele meio biológico, imprimir ele em outro lugar, pegar essa informação salva, fazer o upload lá. Então, mas aí que tá. Seria um teletransporte ou seria um assassinato seguido de uma clonagem? Pode ser. Se você me matar aqui na Terra e eu spawnar em Marte do mesmo jeitinho que eu tava, foda-se meu corpo antigo. Sou eu. Mas quem... Olha, a gente... Não dá pra saber que é você. Não, porque é uma cópia. Não existe alma, amor. O que diz que é você são as células que estão no seu corpo, as suas memórias, suas lembranças, suas sinapses. Eu vou ser da seita que vai as pessoas de usar o teletransporte, porque isso aí não é de Deus. Aquel terrorista. Sabe onde vacina? Eu vou ser anti-teletransporte. Pronto, nessa linha de pensamento do Febrini, eu acho que eu peguei assim, a ideia, que seria o seguinte... A gente iria entrar lá, tinha o portalzão lá, tinha aquele espelho meio energético, a gente ia passar, nosso corpo ia ser destruído, né? Ia agora tipo, eu pensei numa parada assim, ia ser destruído e aquilo que foi destruído ia servir de combustível pra ser recriado lá na frente, lá no outro lugar. Ali mesmo, ali mesmo, Yudi. O seu corpo ia ser destruído e ali mesmo seria utilizado pra construir o outro corpo de outra pessoa. Viria de outro lugar pra onde você tá. Tipo, sair de um lugar e ir pro outro que nem no Star Trek, não dá. Isso aí não dá, tá ligado? Não tem como. Igual no Star Trek, sair daqui inteiro e chegar lá inteiro, não dá. Aí, depois que você fosse, né, você é desintegrado, o que foi desintegrado vai servir de combustível pra outra pessoa, né, que tá vindo, vai ser um fluxo intenso, né, então vai estar sempre uma troca de matéria ali. Como é o nome? Mas sua mente, né, pelo fato de serem as sinapses e as sinais elétricos que coloca ali. E se eu não me engano, eu acho que eu já vi até um estudo sobre isso, de que, tipo, como é o nome? A informação que tá no seu cérebro, até no seu DNA, ela tipo... Essa informação biológica, ela poderia um dia ser realmente passada pra tipo, pra um pendrive da vida, sim, né? Pra rede. Os caras conseguem, aham. E aí seria justamente isso. Ia ter todo um ia ser tipo um Ctrl R, né? Que é de recortar. Um Ctrl X, isso. Um Ctrl X, Ctrl V, tá ligado? Do seu cérebro, ele ia ser tirado dali. E quando você fosse reconstituído lá fora, no outro lado, nos Estados Unidos, né, como tava no meu exemplo, voltava tudo de uma vez, o seu corpo e a sua mente. tá ligado? Eu acho que... Seria esse bioteleporte, tá ligado? Eu acho que isso aí, num futuro muito distante, seria possível. Eu acho que sim. Eu acho que isso daí, no, pelo menos na minha visão atual, né, esbarra muito na ética. Ah, mas a ética no futuro, amor, não tem jeito. Quando clonaram a ovelha lá, maluco, eu lembro, parecia que o mundo ia acabar, velho. Quando fizeram a Dolly lá, puta que pariu, o bagulho saía em todo jornal o dia inteiro. Ó, no futuro vai ser o seguinte: a gente basicamente vai conseguir. Eu imagino se, nessa questão, já que a gente tá desintegrando o corpo a nível molecular energético, pra ser reconstituído com vamos dizer assim, matéria de um corpo, de corpos de terceiros lá do outro lado, né? Do Brasil pros Estados Unidos. Eu acho que a gente vai estar num nível muito foda pra, tipo, ter o seu corpo mapeado completo. Sei lá, o cara. Você entra numa máquina, ele mapeia e ele vai conseguir lhe dizer por essa tecnologia assim, parecida. A gente vai criar esse bioteleporte. E desse bioteleporte vão ser criadas coisas, como é o nome? Máquinas, assim, com uma funcionalidade parecida, mas paralela, em que, tipo, vai fazer um scan do seu corpo total e dizer, ó, célula que tem chance de virar câncer, não sei o que. Eu acho que a gente vai ter uma revolução foda na questão de medicina. Vai ser inexorável, você não vai escolher. Vai ser tá fechado igual, o cash. Vai ser igual hoje foi com o papo que a gente teve aqui sobre a rede social e a parada da informação, tá ligado? É inexorável. Não tem como. Se você não tiver nenhuma rede social no mundo de hoje, você tá fudido, mano. Simples. É. Sim. Você fica incomunicado. Tem até o aplicativo do banco, você precisa ter. Se não tiver, você não faz compras, você não faz. Se você não saca dinheiro. Se você não quiser ter nada. Assim, não quero ter rede social. Você não. Se você disser assim, não quero que minhas informações sejam vendidas e pegas de qualquer forma. Você não pode ter nada tecnológico. Nada. Até sim. Se você tiver um celular e ficar, sei lá, pesquisando coisa assim. Porque, por exemplo, eu fiz uma ligação pra pedir um remédio, tá ligado? E essa farmácia, ela fica me mandando preço de coisas que, tá ligado? Um remédio, um analgésico, um não sei o quê. E pronto, já foi, tá ligado? Já é o suficiente pra você estar compartilhando coisa. Mas, voltando sobre o teletransporte, eu quero teletransporte. Porque a partir do momento em que tiver teletransporte, a gente vai poder enviar foguete pro espaço, fazer uma mini base lá, e a gente vai poder instalar um teletransporte em outro planeta, e aí acabou. O que eu falei, a conquista... A conquista do espaço é daí, tá ligado? Você tava falando dos Estados Unidos, eu não queria te tesourar, mas foda-se os Estados Unidos, você pode ir pra Marte e voltar. Eu só tô dando um exemplo. Você vai pra Marte, resolve um problema, é toma um café, volta. Isso é no início. Isso é só o primeiro ano, é o primeiro ano do teletransporte. Mano, você vai pra Marte. Você vai poder comer uma pizza e destruir o seu corpo, teletransportar pra outro lugar e chegar lá magrinho, porque você nem tá com a pizza no corpo. Meu Deus. Olha isso, mano. Dá pra emagrecer ainda, tá ligado? É só você lá. Não, eu vim com... Eu entrei com 80 quilos, tá ligado? Me constrói com 76 aí. Aí sai. 40 de braço. 40 de braço. Esse é o teleporte maroto, tá ligado? Vai ter só Brad Pitt andando pelo mundo, tá ligado? Todo mundo igual o Brad Pitt. Nossa, mano. Isso é louco. Molecular. E isso aí é um bagulho que a... Que é complicado, hein? As pessoas vão poder se padronizar num nível maior do que elas já fazem hoje. A harmonização facial vai ser o neném. O teletransporte. Não, a harmonização facial não, que eu não quero virar o Eduardo Costa. Não quero. O teletransporte vai ser a singularidade do ser humano. Não vai ser inteligência artificial. Não vai ser nada disso. Não vai ser robô. Vai ser o teletransporte. A partir do teletransporte acabou. Acabou. Porque vai ser mineração de asteroide, conquista de outros planetas. E é isso aí. O quão longe a gente for, a gente vai botar um teletransporte e aí ele vai vir, esse lugar vai virar trivial, tá ligado? Sim. É só você ter dinheiro pra comprar uma roupa adequada para você poder visitar o planeta, o lugar que você quiser. Agora a gente volta lá no começo do programa e refaz esse programa todo falando sobre dinheiro e ética. Daí é a parte 2. É impossível essas coisas acontecer, mano. Tá ligado? Porque, por exemplo, um exemplo básico e clássico: carro elétrico. Carro elétrico já era pra estar entre a gente há 10 anos atrás, mano. Tá ligado? Mas por que que não tá? Porque as porra das companhias de petróleo, mega ricas, gigantescas, fica segurando a porra do projeto. Teve um caso muito famoso que o cara comprou a empresa e fechou na sequência. Barão do petróleo lá dos Emirados Árabes comprou a porra da empresa que tava mega avançada nas pesquisas de bagulho de carro elétrico e não sei o que, e fechou. Por quê? Porque o cara é dono de poços de petróleo, caralho, e ele quer vender gasolina, caralho. Mano, se você parar pra falar de economia e tecnologia, o cientista chora. Era... Nessa hora que falar, não, e outra, porque no fim das contas, velho, isso aí vai ser. Como é o nome? Pra tudo isso, pra muito disso acontecer, a gente também tem que entrar na questão de qualidade de vida, tá ligado? Porque enquanto a qualidade de vida estiver escrota, tá ligado? Muito dessa parada, eu acho que não consegue vingar direito, tá ligado? Porque eu acho que bate muito nessa questão de... Nessa parte de qualidade de vida, pra onde é que o ser humano vai se encaminhar, tá ligado? É, porque a gente é muito bosta, velho. O ser humano é um lixo, tá ligado? É. Aí você vê, tem várias tecnologias que a gente podia estar lá, ó... Mas sempre para em dinheiro, uns bagulho assim. Pra mandar um foguete pra Marte é caro. Caro, mano. Dinheiro nem existe. Dinheiro é um conceito, tá ligado? Não é caro. Pega os materiais, põe lá, faz o foguete e manda. Acabou. É, pois é. Tá, mano, é isso, velho. Olha, minha namorada vê um negócio aqui, tá ligado? De que, por exemplo, a Nestlé na Índia, ela tá caindo forte, forte mesmo lá. Porque ela quer, claro, vender as coisas dela, tá ligado? E pra essas super empresas, é muito melhor você entrar num país feito Brasil, feito China, feito Índia, que a gente tá em desenvolvimento com periferia, a galera pobre é imensa, tá ligado? Entrar na França, na Itália, isso é difícil, tá ligado? O que deu pra entrar já entrou. Mas aí é pegar essa galera, porque é gente pra caralho, tá ligado? Imagina você pegar 20% do comércio da Índia, acabou. É dinheiro demais, tá ligado? Que vem. E aí, mano, os cara investe tempo, poder e dinheiro foda pra, tipo, testar e você conseguir, sei lá, Yamaji fazer um sabor de miojo, sabor frango, sei lá, frango ao curry, que o indiano médio vai tomar lá, que gostoso, e vai comprar isso e vai encher o rabo da Nestlé de dinheiro, tá ligado? É isso, e tá aí, ligado? Quando cai na mão do brasileiro um produto desse, ele fala, nossa, que produto ruim, não sei por que os caras fazem uma porra dessa. Os caras fazem que eles estão ganhando bilhões de dólares. É, tá ligado? Mas isso não importa, porque em algum lugar, eles estão ganhando pra caralho, tá ligado? Uhum. Não foi, esse sabor desse miojo não foi feito pro Brasil, ele foi feito pra galera da Índia. Exato. E aí, meu amigo, a Índia com mais de 1 bilhão de habitantes, se 20, 30% comer, achar bom e ficar comprando, já era, meu irmão. Sim. E aí vê uma Nestlé da vida, que é uma mega corporação, caralho, gigante, tá ligado? Os caras tão nessa, tá ligado? Alimentando a galera mal pra caralho, tá ligado? Alienando foda. E, tipo, em vez de, sei lá, tá se juntando pra fazer umas paradas top, tá ligado? Não, e aí o comercial na TV é o seguinte: não, nós amamos você, compre o nosso macarrão hipersaturado de sal. É. Não, mas nós te amamos. Eu tava vendo um médico do esporte falando numa live esses dias também, ele tava falando assim, mano, você acha mesmo, todo o conhecimento e toda a tecnologia que a gente tem hoje, diz que não é possível produzir um chocolate, mesmo sabor do chocolate que a gente compra no mercado, zero açúcar, lógico que é possível, mas os caras querem fazer isso? Não, por quê? Porque aquela porra vai te viciar, mano. Tupir seu cu de gordura, que já é uma coisa que, biologicamente falando, seu corpo quer, que o corpo da gente quer gordura, né? Quer gordura cada vez mais pra fazer reserva, pra fazer estoque. E ainda o corpo é tão inteligente que a porra da gordura é isolante térmico. Ou seja, ele vai gastar menos energia quanto mais gordo você for. Nossa, o corpo é muito inteligente. Então, mete gordura e mete açúcar, que vai vender pra caralho, porque o cara vai ficar viciado. Chocólatra é só um nome bonito pra quem é viciado em chocolate. Só isso. Rapaz. É isso aí. Matheus deu uma bad na galera. Termina. O programa tava tão bonito, a gente vai terminar com chocolate. Mas se no futuro não tiver chocolate, eu vou ficar muito triste, velho. Eu já tô triste que o transporte vai me matar pra poder me mandar pra outro. Mas você lugar. Pode transportar pra algum lugar que tenha chocolate. Ou você pode transportar chocolate pra você. Nossa, não. Não, teletransportar coisas é interessante, mas me teletransportar já me deixou na bad. Mas, amor, não. No futuro, esses conceitos aí vão se perder. Eu vou estar morta até lá. Você, que é engenheira das tecnologias, que tá criando várias paradas, tá ajudando essa galera a fazer essas porra aí no futuro. Eu vou pedir demissão. Vou ver das coisas que a Terra dá. Não, aí, aquela esse dia tava oferecendo aí emprego para o pessoal aí de questão de TI, de data science, essas porra. Essa aí é a vida do cientista e do engenheiro. Faz um bagulho mó legal. Ai, fiz um bagulho aqui. Agora dá pra fundir o átomo. Olha que legal. Tome bomba. Mata milhões de pessoas. O cara, puta que pariu, velho. Eu pensei que... era isso que eu queria. Agora já era. Agora já explodiram já tudo. Era. Já explodiram tudo. É por isso que eu trabalho com esgoto, meu irmão. Eu quero só tratar o esgoto. Tá tudo bem. O Wilde fica tentando fazer o Godzilla lá de qualquer jeito. Tá ligado? Então o Wilde lá tratando esgoto e criou o Godzilla. É. Tá tudo errado. O cara pega o Wilde jogando uns bagulho verde, brilhante na água de, sei lá, mano, neutrinos e sei lá o que. E porra, essa aí, Wilde. Não, esse aqui é um negócio aqui. Tô só testando o negócio aqui. Pra tratar esgoto. Aí não. Joga um calango, né? Joga um calango e joga uma bolinha de custônio. Vai sair lá no Japão aí. Dá um mijão aqui e já volto rapidinho. Vai lá. Vai. No futuro, as pessoas não vão precisar fazer xixi. Porque a... porque a fone... água que a gente vai tomar... O meu fone é sem fio. Se eu quiser mijar e deixar vocês ouvindo, eu posso. Isso aí é tecnologia do futuro. Olha aí. Inclusive, a gente já ouviu você mijando. Deu bom. Parabéns. Não, eu tava enchendo o copo com água. Não... eu não vou mijar aqui. No beleza. Bagulho. Até porque eu não sou um coelho que mija em... 0,5 segundos, né, porra? Ai, nossa, eu lembrei no trampo. Tem um cara lá, vendedor, muito louco. Ele falando com um cliente lá. Falou, não, mano, pode ir falando aí que eu vou mijar. Aí ele entrou no banheiro com o telefone e falando com o cliente e fez xixi com o cliente. A gente deu pro ouvido lá de fora, da porta nossa. Do banheiro. O cara conversando com o cliente enquanto fazia xixi. Falei, olha só. A intimidade é uma loucura, né? Não sei se funcionou. Não sei se ele vai fechar o projeto com esse cliente aí, mas... A tecnologia já permite que você leve seu amiguinho para fazer xixi. Queira ele ou não. Exatamente. Às vezes você nem sabe. E seu amigo tá com você conversando enquanto faz cocô e xixi. Dando like na sua foto enquanto faz cocô e xixi. Eu terminei de mijar, tô voltando. E lembrei agora de quando a Kel era host do TPM, velho. Quando eu editava o bagulho. Mano, eu sofria, velho. Porque eu falei, Kel, vai dando 5 minutos no assunto com o Wilde aí, que eu vou banhar e já volto. Pra ganhar tempo, né? Ah, esse tempo todo, ela não falou nada. Ela ficou brisando. Eu te entendi, era pra segurar enquanto você volta. Não, eu falei, vai dando prosseguimento aí, que eu vou no banheiro mijar e já volto. Eu entendi, eu falei, antes de você seguir, eu vou mijar. Eu falei, então tá bom, vai lá. Que maravilhoso. Ali mesmo, Wilde, o seu corpo ia ser destruído e ali mesmo seria utilizado pra construir o outro corpo de outra pessoa, viria de outro lugar pra onde você tá. Tipo, sair de um lugar e ir pro outro, que nem no Star Trek, não dá. Isso aí não dá, tá ligado? Não tem como. Igual no Star Trek, sair daqui inteiro e chegar lá inteiro, não dá. Mas dá pra fazer essa reconstrução, tá ligado? Não, que então, é que então beleza, aqui, beleza. Tipo um clone. Mas é disso mesmo. Você usa... Ixi, gente, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Wilde? Eu acho que o Wilde caiu. Eita, porra. Será que ele caiu ou ele foi matou? Teletransportado. Teletransportado. Meu Deus! Fizemos aqui ao vivo. Se o Wilde aparecer aí na sua casa, a gente sabe que foi isso.